Panorama Agrícola para 8 de abril de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 8 de abril de 2014, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: quem ri por último, ri melhor. No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere: uso de agrotóxicos em olerícolas ganha espaço na Agrotec Pomerode. Começa hoje em Chapecó o Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Dica do dia. Na dica de hoje, saiba quais alimentos ajudam a reduzir o colesterol e fazem bem para a sua saúde. Aipo, couve, bagaço de laranja, ameixa preta, couve-flor, mamão, amora, damasco, mandioca, azeite de oliva, ervilha, pão integral, aveia, farelo de aveia, pera, cenoura, farelo de trigo, pêssego, cereais integrais, feijão, quiabo, cevada, figo e vegetais folhosos. Essa lista de alimentos que reduzem o colesterol, segundo o Ministério da Saúde. É hora das notícias. Começa hoje, vai até quinta-feira, em Chapecó, o 15º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Nos debates, a visão da agroindústria, barreiras, oportunidades e tendências para o Brasil seguir competitivo na produção avícola. Também a visão fiscal, tributação no agronegócio. E a palestra principal, a economia brasileira, conjuntura e perspectivas com foco também na agroindústria e serviços. O Simpósio Brasil Sul de Avicultura conta ainda com palestras sobre controle de pragas na avicultura, manejo de frangos de corte, microbiologia, salmoneloses e biosseguridade. Dias 8, 9 e 10, de hoje até quinta-feira, em Chapecó, o Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com Gilmar Jacobowski, que é líder do projeto de olericultura da EPAGRE no litoral norte de Santa Catarina. E dentro da Agrotec em Pomerode, nos dias 1º e 2 de agosto, haverá um seminário técnico que vai analisar resíduos de agrotóxicos nas olerícolas. É isso, Gilmar Jacobowski? É isso aí mesmo, Mauro. Ouvintes da Rádio Panorama Agrícola da EPAGRE, esse é o seminário que a gente não pode deixar de participar. Estão acontecendo vários fatos, principalmente do Ministério Público, que estão, através de análise de resíduos de agrotóxico, o pessoal está analisando qual é o nível de contaminação que tem, e de fato isso está trazendo alguns problemas. Então, esse seminário ele pretende discutir justamente com o Ministério Público e com os agricultores, que é o papel da EPAGRE, fazer essa parte de educação, né? Que é o papel de informar aos agricultores. E nós, já que temos essa feira, que é para trazer o pequeno produtor para cá, para mostrar os equipamentos para aquela propriedade agrícola, e é o pequeno, não é as máquinas que tem aí. Nós também queremos conversar com esse produtor e mostrar para ele os problemas que estão vindo com essa questão do resíduo dos agrotóxicos. A sociedade hoje cobra de todos os agentes que trabalham com a questão da agricultura essa questão de ter um alimento mais saudável. Então, e não é justo que produtores que façam tudo certinho, façam uso de acordo com aquilo que é o correto, paguem essa conta aí de pessoas que, de alguma forma ou outra, ou não tem a informação, ou faz isso de caso pensado, e não estão dentro das normas que regem a questão da alimentação saudável. Então, nós temos como pressuposto básico que nesse dia 1º de agosto, às 14 horas, a gente tem então um seminário com a participação de vários agentes aí, inclusive o Ministério Público, o pessoal da Saúde, da Vigilância Sanitária da Saúde do Estado de Santa Catarina, da Secretaria da Saúde. Então já tem alguns da própria SIDASC, que é quem faz hoje as coletas disso, né, para a gente poder discutir com os produtores para que lado a gente vai, o que a gente tem que fazer de correto para estar de acordo com aquilo que precisa ter a qualidade dos alimentos. Então, é melhor fazer isso agora do que daqui a pouco o agricultor ser impedido de poder vender de comercializar o seu produto porque está com um excesso de resíduos de agrotóxico. Então, essa é a discussão maior nessa questão do seminário que nós estamos promovendo nesse dia 1º de agosto. E desde já eu quero deixar o convite para todos os ouvintes a virem até esta data. A gente sabe que 1º de agosto é lá longe, mas tem que se programar para poder participar. Correto, até porque o Ministério Público está atuando junto às centrais de abastecimento, fiscalizando essa questão dos resíduos de agrotóxicos, né? Perfeito, e eles não estão mais só nas CEASAs, tá? Só nas centrais de abastecimento. Eles estão indo agora para as lavouras, Mauro, e aí é que está a preocupação, entendeu? Então o pessoal está indo até a propriedade do agricultor, está indo lá, coleta lá dentro da propriedade, sai esse resultado, vai direto para o pessoal do Ministério Público. Então a gente está querendo fazer essa parte educativa e informativa para os agricultores, que é papel nosso, que é papel da EPAGRE, né? Nesse ajuste de conduta que tem aí já no Estado. Então qualquer mercadoria que entra dentro do SEASA Florianópolis, por exemplo, entra desde que tenha essa rastreabilidade e é coletado essas amostras e mandado para o laboratório para verificar a qualidade. Então vamos olhar o outro lado, a gente tem que dar certeza para o consumidor que ele está comendo um produto de boa qualidade. E é estas as informações e essa discussão que a gente quer fazer com nossos agricultores, que são os nossos principais clientes, não deixando de olhar também a questão do consumidor, que também não deixa de ser um cliente indireto nosso. Alimento seguro para todos, e aí a mídia vai parar de elencar um vilão a cada ano, como já foi o pimentão, já foi o morango, perfeito, já foi o tomate. Perfeito. E aí a gente começa a restabelecer algumas verdades que não estão sendo ditas. E uma delas, inclusive, também é com as empresas fornecedoras desses insumos. Porque tem muita coisa que está sendo considerada ilegal, porque as empresas não querem fazer o registro para determinadas culturas, né? E aí o agricultor também fica impossibilitado de poder usá-lo. Quer dizer, tem um produto, sabiamente se sabe que ele faz o efeito desejado, ele é seguro, ele não compromete a qualidade do produto, mas como ele não está registrado, qualquer resíduo desse produto lá é considerado como ofensivo à saúde. Então, aí a gente começa a restabelecer esses fatos, as verdades, e vamos trazer, vamos colocar a responsabilidade em cima de cada ombro, dos ombros que têm a responsabilidade sobre cada fato desse, e não só colocando o produtor como o vilão dessa história. Então, não deixa de ser também um momento, por isso que a gente quer o chamamento dos produtores, para que eles possam participar e também possam contribuir e deixar bem claro quem tem responsabilidade sobre o quê. E aí eu acho que acredito que a gente, diante desses fatos, a gente consegue trabalhar e executar, e o agricultor tem também a possibilidade de fazer os serviços que ele tem que fazer na boa, sem sentar aí preocupado com coisas que não está na mão dele e que ele não tem como gerenciar esses fatos. Então acredito que o seminário vai dar esta oportunidade para todos os agentes que estão envolvidos nessa cadeia de fazer uma boa discussão e chegar a um bom termo aí nessa questão dos resíduos de agrotóxicos. Questões para debate no seminário sobre análise de resíduos de agrotóxicos nas olerícolas, dia 1º de agosto, uma sexta-feira, na Agrotec, em Pomerode. Conversamos com Gilmar Jacobowski, que é líder do programa de hortaliças da EPAGRE no litoral norte de Santa Catarina. Gilmar, muito obrigado pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola. Obrigado para vocês aí, esperamos que durante esse tempo, até chegar lá em agosto, nós vamos conversando aí periodicamente e vamos atualizando sempre as novidades que tem nessa questão. Um grande abraço a todos.